Boa noite a todos. Sou Túlio Araújo, esse é o projeto Dobradura, me acompanha. Pro baixo, Sanches Chacal, pro sax, Sérgio Danilo, na guitarra, Samuel. Vamos ver se vocês gostam. Thank you. Abre o beira. Só se thank you. pessoal. Meu site também está aberto, tudo para o último.com.br. queria pedir, com todo carinho, uma salva de aplausos para Sanches, Marcelo Sanches Chacal, a Lindeira. Presta atenção, rapaz. Estou falando de você, filho. Do sax, Serginho, meu parceiro, Sérgio Danilo. Guitarra nervosa, né, pessoal? Sammy Eric. Eu sou o Túlio Araújo. Esse é o projeto Dobradura. A gente tem pouco tempo de estrada, mas a gente faz um som muito sincero, bem ousado, e a gente pede desculpa qualquer falha. Vamos que vamos, quarta-feira que vem, tamo aí no Cara Encerrado. Veio, sujo e barulhento. Thank you. Thank you.